sobe, balança.

já voltou. Canal 2 da Antena 2. Vai haver festa.

vamos vencendo pouco a pouco. Construímos a felicidade sem ligarmos à idade que tem um e tem outro. Isso prova quanto nos amamos. Não interessa como nem porquê. Que me importa a mim que muita gente nunca liga ao que se sente e somente ao que se vê. Deixa de falar quem fala que é só por maldade. Pois quando se gosta, nada nos importa a diferença de idade. Oh, oh, oh, oh. Deixa de falar quem fala, pois não é. Amor, guarde-me na paz desse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajuda a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tires do meu coração. E àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu provar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuide de mim.

assim te desvaneces. De mim só com prazer, mas tens o meu feitiço, a alma tatuar. E assim, amor, por isso eu vou estar contigo para sempre, tu vais ver. Quando fizeres amor com outra, tu vais pensar em mim. O meu sabor vais ter na boca e o meu calor dentro de ti. Quando fizeres amor com outra, de tudo para meus braços, para meu mundo. Quando fizeres amor com outra, ai, vai ser sempre assim. como eu por ti, nem um trunfo pensei.